ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje com mais uma vez o tema recorrente do transporte coletivo no Rio de Janeiro. Nós temos tido problemas, temos enfrentado problemas de várias espécies e eu estou com um problema que na verdade isso não é um problema, na verdade isso é uma solução que a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas do Município resolveu fazer uma devassa, ou pedir uma devassa em 43 empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. E para tratar dessa questão, nós estamos aqui no estúdio com o Jorge Borges, especialista em planejamento urbano e assessor técnico do vereador Eliomar Coelho, do PSOL do Rio de Janeiro, e, aliás, autor da proposta de criação da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, para apurar o transporte com a caixa preta dos ônibus, né? E conseguiu implantar por causa das ruas, reclamando, ele conseguiu. O Alcebiades Fonseca, que é engenheiro, é coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia aqui do Rio de Janeiro. E o Celso Sá, sindicalista, que foi de transporte rodoviário, fundador do Departamento de Transporte da Central Única dos Trabalhadores do Rio, membro do Fórum de Mobilidade Urbana também do Clube de Engenharia, e todos três já participaram de programas anteriores aqui do Tema Livre anterior. Sobre esse mesmo assunto, eu gostaria de dar o pontapé inicial com o Celso, que é mais provocador. Ô Celso, você acredita que essa iniciativa... Celso, presta atenção no que eu estou falando aqui. Você acredita que essa iniciativa do Tribunal de Contas seja bem sucedida, seja para valer? Bom, eu queria, em primeiro lugar, dar um bom dia a todos os seus ouvintes, um bom dia aos companheiros da mesa. É bem verdade que esse não é a mesma coisa que vinha há 50 anos aqui, né? A coisa está mudando lentamente, mas está mudando. Agora, nós temos que entender que esse sistema onde está apoiado as empresas de ônibus é um sistema multifamiliar, vamos dizer assim, em primeiro lugar, né? Eles têm diversas ramificações e interligações, interações, de formas que não será assim tão simples, né? Não só para o Tribunal de Contas, mas como, de um modo geral, para qualquer pessoa que se preze a enxergar essa caixa, como eu só falo, a caixa preta, a famosa caixa preta, né? Então, quer dizer, é evidente que nós estamos avançando, isso aí não há a menor dúvida. Porém, a coisa realmente vai demandar tempo e bastante, porque são muitas as armadilhas dentro da... os golpinhos, né? Que eles fazem dentro... Eles estão aqui nesse negócio há 50, 60 anos. O próprio prefeito falou que a prefeitura... O que o prefeito fazia era homologar o aumento. Ele falou isso, de viva voz. E ele tá sendo honesto. Porque a prefeitura não tem um departamento para... Né, de secar uma planilha de... Tomar conta disso aí, né? Agora, exatamente. Essa planilha, a planilha, Jorge, não é uma coisa difícil, não é um mistério, não é uma... Você não precisa de telescópio Hubble, não é nada disso, para você decifrar uma planilha de custos do que quer que seja. Portanto, se existe isso, é porque há uma ingerência política que impede esse tipo de estudo, de aferimento, né? Aferição disso aí. Como é que você vê essa história? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Luiz, companheiros do debate. Realmente, a questão da planilha, ela é um aspecto dessa enorme caixa preta, né? Dessa teia de mistérios que encobre a questão do sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Você tem uma ideia, essa forma de calcular os custos das empresas de ônibus não é de hoje. Ela, as planilhas, por exemplo, nos anos 70 e nos anos 80, o governo federal tinha um órgão chamado GEIPOT, que era um grupo especializado exatamente para planejamento de transportes em nível nacional. E essas planilhas de custo já eram elaboradas naquela época, numa época que a gente não tinha computador, não tinha planilhas eletrônicas, e isso era feito naquela época, né, essas planilhas. E mal ou bem, elas funcionavam, né? Tanto é que essa questão da carestia do transporte só vem a se tornar uma crise, uma questão crucial para todos, a partir principalmente dos anos 90. Por que eu estou citando? Por que a partir dos anos 90? Por quê? Aí, por uma série de outros elementos da questão do transporte. Essa questão da concentração de proprietários, as ingerências dos empresários sobre o poder público cada vez maiores. Vamos dizer assim, a falta de planejamento, o desmonte das estruturas de planejamento que existiam até os anos 80, que foram totalmente desmanteladas a partir dos anos 90, por conta da onda neoliberal, né? Vale lembrar que o período do neoliberalismo nos anos 90 não foi só de privatização de empresas estatais, foi também de desmonte de qualquer possibilidade de planejamento e de coordenação dos serviços públicos por parte do poder público. Então, todas as crises que nós vivemos hoje dos serviços públicos é exatamente herança desse período, né, dessa onda, desse tsunami neoliberal dos anos 90. E na questão do planejamento urbano e dos transportes, isso fica cada vez mais latente. A gente sempre costuma lembrar que os trens hoje da Supervia, mas que eram estatais, eles já transportaram quase 2 milhões de pessoas por dia, né, nos anos 80 e até o início dos anos 90. E hoje, agora, depois de muitos investimentos, é que estão voltando a transportar 1 milhão de pessoas por dia. Isso por quê? Porque o sistema que, mal ou bem, tinha alguma conectividade, tinha alguma integração física, ainda que não houvesse integração tarifária, a capacidade de coordenação desse sistema foi totalmente desmantelada nos anos 90. E aí nós chegamos hoje nesse cenário, que nesse aspecto eu até discordo um pouco do Celso, essa suposta honestidade do prefeito, porque se por um lado ele hoje diz que tem um ambiente contratado, um ambiente com segurança jurídica, né, como os doutos gostam de dizer, por outro lado, a tal da planilha ela só serviu para calcular aquela tarifa inicial de 2,40 lá em 2010. As revisões tarifárias que foram feitas em 2011 e 2012, elas foram feitas com base numa fórmula que pega apenas alguns elementos daquela planilha e transforma, faz um cálculo que realmente é super complexo de ser compreendido e totalmente, cujos fatores dessa fórmula são totalmente dominados e fornecidos para a prefeitura pelas empresas de ônibus. E na verdade, quanto mais complexo é o cálculo, mais difícil é a fiscalização. Exatamente. Né? Exatamente. Quanto mais itens as empresas incluem nessas planilhas, mais difícil é a fiscalização disso aí. Alcibiades, queria que você falasse um pouco, você que é o polo da mobilidade urbana lá no Clube de Engenharia. Bom dia, Golo. Bom dia aos integrantes aqui dessa mesa de debate. Né? A planilha, o pessoal coloca como aquela coisa que é difícil de ter acesso, muitos itens, né? Nós lá no Fórum de Mobilidade estamos trabalhando, já criamos um grupo de trabalho, nós vamos elaborar a nossa planilha, porque nós conhecemos tudo, sabemos o que é a manutenção, combustível, pessoal. Então, a partir daí, a gente tem uma base de comparação. Porque ficar discutindo se a planilha é acessível ou não é, acho que já passou, a gente já falou muito sobre isso. Agora, com um exemplo concreto, né, e temos vários técnicos trabalhando nesse assunto, né, nós vamos poder ter uma base de comparação muito boa. Né? E provavelmente nós estaremos aqui, nós já estamos ficando o zero e vezeiro desse programa aqui, e apresentar essa planilha. É porque esse tema é um tema que não começou com essa questão dos 20 centavos, né, que mobilizou a massa no começo de junho, mas a verdade é que esse tema é um tema recorrente, é um tema que elege governadores, elege deputados, elege vereadores, porque esse cartel é um cartel muito poderoso. Eu queria lembrar que o Celso citou aqui já em programas passados um breve histórico, na verdade, muito ilustrativo dessa situação de quanto é que custava a passagem de ônibus, quanto custava o metrô, quanto custava o trem e quanto quanto é que isso está valendo hoje, quanto é que está pagando, quanto é que o cidadão está pagando hoje. Isso tem a ver também, pode ter a ver também, com essa redução da capacidade de transporte dos passageiros pela supervia. Por exemplo, quando era a Rede Ferroviária Federal, transportava 2 milhões de pessoas. Agora, no tempo do trem atrasou, né, Celso? Naquele tempo, né, agora a coisa mudou. Mas queria que você lembrasse aquele cálculo. Como é que era em 98? É, o ano mágico, né, a mágica das bruxas, né? A mágica da privatização. Mas, Golo, eu queria, antes de tudo, prestar aqui uma... Eu sei que você vai fazer isso, mas uma saudação... Pode falar. Uma saudação a São Cristóvão, né? Porque amanhã é dia 25. O clube, o bairro ou o santo? O santo. Ah. Porque o santo, ele é o padroeiro dos motoristas. Motoristas, dos rodoviários. Então, na pessoa aí do Joaquim, Miguel, do Antônio Conceição, do Rubens, né? Do Zé Carlos Codesco, que são rodoviários muito antigos. Também o pessoal lá de Brasília, o Guilherme, a Ira, estão, né, lá ouvindo, a Patrícia lá em Caxias. Tem um monte de gente que ligou para mim, que a gente colocou a nossa participação do Face. E o seu programa... Para lembrar o Dia do Santo amanhã. É, né, e esse pessoal está, né, na escuta. Ligado. Tá na escuta. Agora, na verdade, quando eles privatizaram, nós tínhamos 60 centavos para o trem, 70 centavos para o ônibus, R$1 para o metrô. Metrô era considerado um transporte da elite, R$1, né? E os outros 70 centavos para as barcas, né? Então, quando eles privatizaram, essa era... Então, nós estamos vendo aí 770%, 800% e tal. Eu acompanhei bem a tal da transparência proposta pelo prefeito. Acompanhei bem. Então, ali tem 83 milhões de gratuidades, 20 milhões de... Não, 83 milhões de passagens, 20 milhões de gratuidades e tal. Me chamou um aspecto que todo empresário paga pelo menos 94% do custo dos seus funcionários que solicitem. Nem todos solicitam, né? Mas os que solicitarem têm que pagar 94% do custo do transporte. Ora, pela própria coisa da transparência, a gratuidade do rodoviário está entrando no cálculo. O que é isso? Antigamente, os rodoviários, bastava apresentar a carteirinha e eles entravam. Era o rodoviário que, se quisesse, podia pegar 10 ônibus. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele tem um bilhete igual aos outros. Ele tem direito a duas passagens. Essas duas passagens, elas estão sendo... Computadas. Computadas como gratuidade. Quer dizer, o empresário está recebendo... Olha só como é que é essa coisa de pelo transporte do seu funcionário. Do seu funcionário, que é um caso único. É um caso único, né? É o único patrão que está recebendo por empregar uma... Né? Existem outras. Por exemplo, o prefeito diz que ele botou chip em todos os ônibus. Ele tem condição de saber onde está cada ônibus desse município. E nós estamos recebendo denúncias. Na Zona Oeste, é onde eles botaram ônibus de uma porta só, colocaram ônibus a R$8, a R$9, não tem ônibus nenhum a R$2,75. Isso aí provoca duas coisas. Primeiro, a planilha aí foi para o espaço. Planilha de custo aí foi para o espaço. Não tem planilha de custo para isso, R$8, R$9. Segundo, com o motorista sem o cobrador, esse cobrador não está sendo computado. Não tem salário. O custo dele não está sendo computado, né? Então, me parece que ainda falta muita coisa até nós chegarmos com isso. E por último, a questão dele dizer que é 21% o custo do combustível. Apesar do combustível ter aumentado nos últimos tempos mais de 20% o diesel, erradamente, na minha opinião, o combustível, naquele tempo, que a gente, né, trabalhava mais a questão dos salários dos rodoviários, poxa, era 8%. Só que tem um detalhe, hoje os ônibus são mais econômicos. Tem um tal da motorização, que é mais torque, mais capacidade de transporte com o mesmo desempenho, com o mesmo motor e tal. Então, isso aí não está sendo computado. Ele diz que o BRT promove mais viagens. Olha, se o BRT promove mais viagens, e todas elas, nós sabemos, superlotadas, esse ganho não está sendo colocado para a tarifa. Porque a tarifa que está sendo cobrada é a tarifa dos ônibus convencionais e assim por diante. Celso, pelo que você está falando aí, isso é um balaio de gatos, é um negócio que vai dar muito trabalho, não apenas para o Tribunal de Contas do município, que está disposto a fazer essa devassa em 43 empresas, como também para a Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Câmara Municipal, muito embora essa comissão já tenha um vício de origem, porque ela é presidida pelo vereador Eliomar Coelho, porém os outros quatro integrantes são da base do governo, que está comprometida historicamente com esse setor do transporte rodoviário de passageiros no Rio de Janeiro. Agora, é possível você imaginar uma solução, desmontar esse tipo de cartel de estrutura? Isso é pior do que cartel de droga, rapaz. Isso é pior do que o cartel colombiano dos áureos tempos dos anos 80, para voltar ao período que o Celso estava lembrando aqui. Como é que você vê essa questão, Jorge? É, Luiz, a CPI tem uma missão que é muito difícil e muito complexa, mas a gente conta com aquele mesmo elemento que levou à possibilidade dela existir, que é a mobilização. A gente sabe muito bem que naquele espaço da Câmara de Vereadores a gente não teria a menor condição de conseguir 17 assinaturas de apoio se não fosse 1 milhão de pessoas na rua no dia posterior à nossa pedido de CPI. Né? A gente começou a coletar as assinaturas numa quarta-feira, no dia 19 de junho. Imediatamente o prefeito anunciou essa tal portal da transparência da mobilidade, que na verdade é um grande engodo. Rapidamente a bancada do governo começou a desqualificar a necessidade da CPI. E na quinta-feira nós tivemos 1 milhão de pessoas na rua, na Presidente Vargas, com o principal mote, que era a questão dos transportes, né, da mobilidade. É óbvio que várias outras bandeiras e pautas, inclusive algumas esquisitas, apareceram, mas o principal mote das mobilizações era a questão do transporte. E todos ficaram de olho nisso. Com o desarquivamento da investigação do Tribunal de Contas, nós ganhamos um reforço muito poderoso. Por quê? Em primeiro lugar, a equipe de técnicos do Tribunal de Contas do município, além de extremamente competente, ela é extremamente comprometida com a investigação. Então nós temos absoluta confiança na equipe de técnicos do Tribunal de Contas. E agora, depois de todo esse contexto político que o Tribunal viveu, né, por conta da tentativa de arquivamento, a gente sabe que as resistências, tanto dentro do Tribunal de Contas quanto dentro da própria Câmara Municipal, vão diminuir um pouco. Porque eles sabem que a sociedade está de olho, sabem que a sociedade está cobrando e sabem que esse é o momento para mudar. Então, o segundo aspecto que a gente quer explorar na CPI é ir para além do que o Tribunal de Contas vai fazer. Né? Ele está indo para o aspecto da questão da tarifa, que deve encarar essa questão da planilha e da fórmula, enfim, de outros elementos do serviço de transporte. Mas a gente quer ir além. A gente quer saber, por exemplo, por que esse modelo de licitação foi escolhido e não outros. Né? A prefeitura tinha um leque de possibilidades para fazer essa licitação e escolheu esse modelo com 4 consórcios que acabaram levando as mesmas empresas de sempre a vencer. Nós queremos investigar isso. Queremos investigar, dentro de muito disso que o Celso está falando, os fluxos financeiros dessas empresas. Porque não basta a gente ficar se concentrando na planilha de custo e discutindo aumentos tarifários anuais. A gente quer saber exatamente quais são as receitas que entram para esse sistema e que não são computadas. O Celso já deu um exemplo aqui, a gente pode dar outros. Esse mesmo vale transporte que o empresário paga para o seu qualquer empresário paga para o seu empregado, aquilo ali é uma coisa que a gente chama de antecipação de receita. Isso provoca um impacto tremendo no fluxo financeiro das empresas. Isso é um elemento de redução, inclusive, dos próprios custos operacionais da empresa. Só que isso, na hora da tal fórmula mágica lá da Secretaria de Transporte, nada disso aparece, nada disso é computado. Verbas, por exemplo, dos terminais, publicidade, enfim, uma série de outras receitas, os próprios convênios que a Secretaria de Educação tem passado para as empresas, todas essas receitas não têm sido, várias delas não têm sido computadas, não têm tido o seu devido peso no cálculo das tarifas e na estruturação do sistema. Então, tudo isso a gente quer colocar como elemento de investigação. E nós contamos com a mobilização da sociedade, contamos com os vários fóruns. O Fórum de Mobilidade já foi convidado para debates com a gente e vai ser sempre um grande parceiro que a gente espera ter no trabalho da CPI. Pois é, isso que eu queria puxar aqui agora, porque, Alcebias, você é o coordenador desse Fórum de Mobilidade do Clube de Engenharia, que já tem 2 anos, pelo menos, de reuniões semanais, toda sexta-feira, às 18 horas. Já vou deixar mais uma vez o convite renovado para você que está acompanhando esse debate, comparecer ali na Avenida Rio Branco, na esquina 7 de Setembro, no edifício do Clube de Engenharia. Sexta-feira, às 6 horas da tarde, toda sexta-feira tem uma reunião do Fórum de Mobilidade Urbana. Esse fórum, em vista dessa situação, é óbvio que o fórum já tem, desde a sua motivação inicial, esse tipo de cenário para debater, para discutir. Essa é uma discussão primordial aí dentro, ou não, ou estou enganado? Não, está correto, Golo. Mas eu queria levantar a seguinte questão. Das nossas discussões, fica claro o seguinte: esse sistema de concessão, privatização, ele é um sistema injusto, ele não funciona, ele foi feito para acontecer o que está acontecendo aí. O ideal mesmo seria que o Estado assumisse essa responsabilidade, assim como ele tem que assumir educação, saúde, transporte também tinha que ser um dever assumido pelo Estado. Mas aí nós entramos numa seguinte situação, está aí, está colocado. A gente precisa mudar, a gente não pode entrar no mesmo jogo que está sendo colocado aí da tarifa, desoneração, que eu acho uma esculhambação esse negócio de desoneração, porque eu nunca vi uma tarifa ser reduzida quando é anunciado que diminuiu o preço do combustível, que diminuiu o ISS, e o Celso está aqui presente, é um defensor constante, né, da questão da remuneração desse transporte ser feito pela quilometragem rodada. Então, é a melhor solução. Você não teria mais nenhum tipo de preocupação com essa tabela. Você estabelece uma licitação que você vai pagar tanto por quilômetro rodado. O que implica isso? Implica que você vai ter disponibilidade do material rodante a qualquer hora, atendendo o pessoal. E a remuneração é fixa, como você falou no início, que o prefeito disse que já tem todos os ônibus no GPS, né? O controle disso, eletrônico, é facílimo, né? Através do GPS. E a gente teria uma saída para isso. Mas, independente disso, nós no fórum estamos trabalhando a questão da planilha. Estamos trabalhando em várias frentes, né? Porque uma coisa é colocar a proposta, outra coisa é você trabalhar no acontecimento que está acontecendo hoje. Eu vejo com uma certa preocupação, né, o Tribunal de Contas, ou quando o esforço magnífico que o vereador Eliomar está fazendo de criar essa CPI, mas a gente que acompanha, né, tanto o Tribunal de Contas como as comissões na Câmara de Vereadores, a gente vê que num primeiro momento parece que a gente saiu vitorioso. Tá? Mas aí depois aquela coisa anda para trás. Na verdade, isso já era uma decisão que o Tribunal de Contas tinha arquivado. Não ia fazer nada. Foi por causa das ruas, por causa do protesto das ruas, que o Tribunal de Contas resolveu desarquivar, que o vereador Eliomar conseguiu as 18 assinaturas, 17, 28. 21, não, mas é mais... São necessárias 17, mas, conseguimos 28. Pois é, ele precisava de 17, né? Isso para instalar. Eu me lembro que a primeira vez que ele esteve aqui, quando a gente começou a conversar, tinha 4 assinaturas. Isso. E foi coisa de 3 dias antes, 4 dias antes de conseguir todas as outras. Isso. Ou seja, parece que essa mobilização, essa vontade popular, essa vontade de mudança vai sacudir esse cenário, não apenas na questão do transporte, mas em muitas outras questões. Uma delas que nós estamos discutindo também aqui no Tema Livre recorrentemente é a ação da polícia nas manifestações de rua. A polícia age de uma forma despreparada, as pessoas estão atirando bala de borracha na cabeça das pessoas, esse tipo de coisa. Então, essas discussões todas vêm no bojo de uma questão mais ampla, que é a conquista de uma cidadania que é muito precária no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro. E dentro disso aí, o direito de ir e vir, quando a gente fala de cidadania, é um dos direitos mais elementares. O transporte para o trabalho, para casa, do trabalho para casa, para o lazer, para, em suma, para onde o cidadão precisa ir, ou deve ir, ou tem que ir, ou quer ir, é muito precário também. Então é nesse contexto que eu gostaria que a gente focasse mais isso aí. Aí é uma questão mais, eu acho que para o fórum que vem discutindo isso de uma forma mais conceitual também, né, Alcibiades? É verdade. Como a gente tem discutido lá, essa questão da tarifa, ela é um impeditivo, porque nós temos diversas pessoas que ficam na rua, que até são chamadas de moradores de ruas, e não são, porque além do problema da mobilidade, você tem a questão da tarifa. Então, o trabalhador formal com salário baixo, né, ele fica pela cidade, dorme embaixo das marquises, né, e não está sendo garantido a ele, né, esse direito constitucional. Isso é uma das questões. A outra é essa questão de você ter uma tarifa diferenciada. A gente fala na tarifa modal, que é essa que a gente discute da planilha, né? Mas, no entanto, aonde você precisa mais de um transporte, você tem esses valores absurdos. Tem uma companheira nossa, moradora de Jacarepaguá, que está em todas as reuniões do fórum, Helena Weber, né? Que ela traz lá as reclamações, assim, você, além de ter um serviço mal feito, os ônibus precários, né? A tarifa é uma coisa absurda. Então, quando você precisa, de uma forma urgente, fazer um deslocamento, vai ali os teus recursos todos, né? Porque aí você tem que entrar, aí você entra naquela questão, o ônibus especial com ar-condicionado, né? Tinham dito, antes da tarifa voltar atrás, né, que ia ser equalizado, todos os ônibus teriam ar-condicionado. Não hoje até está frio nessa cidade, né? Mas essa é uma cidade quente, né? Essa cidade, os ônibus, todos eles deveriam obrigatoriamente ser equipados com ar-condicionado. Além dos ônibus terem também de ser ônibus com chassi para ônibus, construção para ônibus, não serem caminhões, né, com carroceria de ônibus, como são hoje a grande maioria dos ônibus em circulação. Essa questão da passagem, do preço da passagem, é particularmente delicada, porque nós temos empresas que exploram de uma forma de monopólio certas linhas, como por exemplo Barra da Tijuca, Aeroporto Internacional do Galeão. A passagem que era, cada vez que a passagem do ônibus comum sobe, e quando era R$ 2,10 o ônibus comum, custava R$ 4. O ônibus comum passou para R$ 2,20, ela passou para R$ 5. O ônibus comum passou para R$ 2,75, ou R$ 2,50, ela passou para, e ela aumenta sempre R$ 1. E ela hoje está custando R$ 13, independentemente do recuo no aumento do preço da passagem. Assim, nós temos outras linhas como essas que você mencionou, de Jacarepaguá, onde por causa do ar-condicionado, porque o banco é reclinado, ou lá o que seja, você tem uma desculpa qualquer do empresário para cobrar o que ele quer pelo serviço que ele deve prestar, de qualidade que deveria custar o preço, que os R$ 2,75 já são abusivos, na verdade, né? Como é que é isso aí, Celso? É complicado pelo seguinte. O Alcibiades já havia falado na questão da remuneração por quilômetro rodado, né? Porque você tem as licitações, né? Como é que você faz uma licitação? No momento, eles estão fazendo a licitação, É como se fosse uma dança das cadeiras. A gente esperava uma dança das cadeiras, né? Todo mundo já acha que já brincou disso. Só que na dança das cadeiras, na verdade, nego tira uma cadeira. E lógico que a hora que a música vai parar, alguém vai ficar em pé. No caso dos ônibus, não. Eu acho até que eles colocaram uma cadeira a mais. Quer dizer, então o cara pega e senta exatamente nas suas próprias cadeiras. Eles fizeram, deram uma voltinha, tocou a música e cada um sentou nas suas próprias cadeiras. Então, e tem outras coisas embutidas. Por exemplo, passivo trabalhista. As empresas de ônibus detêm um passivo trabalhista que é uma coisa imensa. Né? É, avolumam-se processos na Justiça do Trabalho, não pagam férias, não pagam aviso. E como é um cartel, se você entra na Justiça, você não trabalha na outra. Quer dizer, então, são várias, várias trocas, né, dessa... Nós temos que trocar isso aí pela uma legislação mais coisa. Porque você acaba premiando o cara que faz aquelas duas viações da Ilha do Governador, né? Eles têm 2,75. O outro que presta um bom serviço também recebe 2,75. Qual é o estímulo que o empresário tem? E essa questão do quilômetro rodado também, quer dizer, você tinha falado num outro programa aqui, dessa linha, por exemplo, Mauá-Fátima, é central que vai ali para o bairro de Fátima. Perfeito. E esse é o mesmo preço desse da Ilha do Governador, que vem para o centro da cidade também. É o mesmo preço do que sai lá da Baixada e vem para cá também. Agora, se você estabelecer o quilômetro rodado como o parâmetro para você remunerar as empresas e, com isso, você moralizar o sistema, você dá um passo muito grande na direção do passe livre. O empresário não vai querer saber se o ônibus dele tem 50 pessoas dentro, se só tem uma, se tem 20 pessoas dentro. Ele está trabalhando com quilômetro rodado. E é claro que você vai remunerar melhor aquele empresário que roda no quilômetro rodado a preço mais barato, mais baixo. Porque ele faz uma manutenção melhor, ele tem o equipamento melhor, ele tem os melhores profissionais, os mais bem treinados e, consequentemente, todo mundo que tem carro sabe disso. Se você tem dois filhos, você deu um carro para um filho e deu um carro para o outro. Um é relapso e o outro cuida do carro. Quem é que vai rodar mais barato? É claro que o filho que é mais cuidadoso. Todo mundo sabe disso. Só que nesse sistema imenso de 11 milhões para 11 milhões de pessoas, né, qualquer coisa serve, porque eles... basta, como disse o prefeito, né, eu só falei que ele realmente confessou a verdade. A prefeitura só homologa os aumentos de tarifa. Entendeu? Eu queria lembrar aqui que quando surgiu o movimento nacional no começo de junho, surgiu em São Paulo, no movimento Passe Livre, e o prefeito Fernando Haddad, que é do PT e que está no começo de gestão, disse, a pretexto de justificar a inviabilidade que a própria presidente da República tinha dito também ao próprio movimento Passe Livre numa audiência em Brasília, para justificar a inviabilidade, disse que custaria 6 bilhões de reais por ano. E aí o Plínio de Arruda Sampaio fez o cálculo e disse que isso daria, em 10 milhões de habitantes de São Paulo, daria um gasto de R$1,64 ou 68 centavos por dia por habitante. É evidente que nem todos os 10 milhões vão andar de ônibus, e é evidente que os que estão andando estão pagando R$6 ou mais. R$6 é uma hipótese a mais rasteira. O cara saiu de casa, foi para o trabalho e voltou. Mas o cara se mexe, pega dois ônibus ou pega três, ele está gastando muito mais. Quando eu falei que essa questão do quilômetro rodado era um grande passo para o passe livre, é isso que eu estava querendo dizer. Vocês não acham, você, Jorge? Mas São Paulo está botando, além desses R$100 que cada um paga, 1,2 bilhão. Subsídio direto da prefeitura. 1,2 bilhão. Continuarão... Não, porque não é apenas os R$6. Tá certo. Mas, como aqui no Rio de Janeiro, o governo do estado bota 300 milhões. Tá. 1 milhão por dia. Então tá, é isso que o ouvinte tem que entender. Isso já está na conta. Isso já está na conta. Continua custando R$1,64. É além da conta. É além da conta. Não. Continua custando R$1,64. Porque quando o prefeito falou que vai custar 6 bilhões, ele não falou nada desses bilhões aí que você está falando, não. Ele está contando com 6 bilhões de reais, que é o custo que vai ter a prefeitura com a gratuidade da passagem. com passe livre. É, na verdade, é bom deixar claro a diferença entre passe livre e tarifa zero. Essa discussão toda que você estava colocando era tarifa zero, porque a tarifa zero é você dar um ambiente de gratuidade para todos os usuários. O passe livre, geralmente, é a luta, né, a pauta dos estudantes, ou secundaristas, ou universitários, para a gratuidade, vamos dizer, do segmento estudantil, certo? O debate da tarifa zero, ele está colocado hoje, inclusive, os movimentos que têm sustentado as mobilizações ainda no Rio, já estão se qualificando, né, já estão fazendo vários debates sobre a questão da tarifa zero. E essa questão das concessões de 2010, elas colocam de fato a possibilidade de a gente ter um ambiente de tarifa zero no Rio. Pois é, porque a tarifa zero, Jorge, você vai decrescendo. Você está em 2,75, exatamente. Você vai baixando. Não vai ser numa canetada que a gente vai fazer isso. Exato, vai reduzindo. Agora, esse passe livre, você estende para a população inteira. Em Porto Real, por exemplo, os ônibus não cobram, não tem catraca. Isso. O negócio da catraca livre, isso é que interessa. Isso. Entendeu? Isso é que é viável. Me parece que em Maricá também o prefeito vai colocar essa mesma questão, colocar o ônibus de gratuito. Agora, o impressionante é o seguinte, nós vimos ao longo do tempo isenção de impostos, desoneração, incentivo. Se você computar isso tudo, hoje essa passagem era para estar de graça, né? Essa tarifa de graça. Porque se você analisar, a grande maioria do pessoal que utiliza o ônibus, né, são trabalhadores com carteira assinada e tem direito lá ao seu vale-transporte. Como o Celso falou, quem banca isso, na verdade, não é empresário. Quem banca é o Estado, porque ele... É renúncia fiscal. Ele faz renúncia fiscal e coloca um certo valor. Somos nós, né? O trabalhador coloca no máximo 6% do seu salário. Quer dizer, que como o trabalhador tem um salário baixo, coloca pouquinho. Além disso aí, você tem na FETRANSPOR, esse vale-transporte são pagos antecipadamente. Então você tem um volume de recurso lá que é aplicado financeiramente, que deve dar um rendimento. Ele é pago antecipadamente como? No mês que vai vencer, é isso? Como é que é? Como é que funciona isso? Isso do... No... Golo, se você for uma padaria, você tem uma certa dificuldade para comprar bisnaga e tal, aí você chega para o dono da padaria e você me dá 30 bisnagas de pão. Está aqui o dinheiro. O que o seu Manel vai fazer? Seu Golo, por favor, aqui, estamos aqui um bolo de presente, porque você pagou adiantado, pode vir aqui buscar os seus pãezinhos todos os dias, ok? Com o empresário de ônibus acontece isso, você chega lá, paga tudo, adiantado, não tem nenhum brinde, não tem nada, e é seco, você paga exatamente a passagem, não há nenhum, quer dizer, o custo financeiro advindo. Porque ninguém viaja as 30 passagens no mesmo dia, né? Isso é ao longo do mês. Então, o custo financeiro de toda essa rolagem, de 20%, 30% aproximadamente, porque esse sistema chega a 20%, 30%, 40%, não tem dados assim muito seguros, mas não pega todo mundo. Esse custo financeiro, isso vira uma moeda na mão dos empresários, correto? Na época do Collor, os empresários de ônibus eram os únicos que tinham dinheiro vivo. Além dos 50 mil. Quer dizer, naquele confisco. Exatamente. Ganharam o que quiseram e o que não quiseram. Correto? Porque eles eram os únicos que tinham dinheiro, moeda corrente na mão. Não escriturada. Entende? Então... Eles e os bicheiros. Os bicheiros. Olha, esse vale, o Vale Transporte, ele só tem uma via. Ele só vai. Ele não volta. Por exemplo, se você tiver o bilhete lá do Vale Transporte e não utilizar, não interessa. Você está computado do mesmo jeito. Está computado do mesmo jeito. Já entrou o dinheiro. Se você perder, se você morrer, coisa. Então, é que nem aquela história do filme, né? O cara tira um centavo da conta de cada um no banco, fica milionário, né? Exatamente. E isso acontece, é normal, é natural acontecer. Fora as outras parcelas que compõem isso daí, de desoneração. E tudo mais, né? Que você poderia, por exemplo, no caso que foi colocado do passe livre, né? Do tarifa zero, você não teria mais a necessidade de ter um cobrador dentro do ônibus, né? Então, em termos de administração, de pessoal, você já teria uma grande redução. Agora, eu queria falar da CPI, né, do vereador Eliomar Coelho, né? Eu acho que a gente tem que dar todo apoio a essa CPI, tentar fazer com esse movimento de rua aí uma grande mobilização para que ela chegue ao seu final. Como eu falei anteriormente, a gente está acostumado a ver CPIs na Câmara, né, que na primeira votação dão um resultado favorável, né, e depois elas caem por terra. Eu até acho que isso é para você mostrar, fazer, ó, nós podemos fazer isso, né? Vamos ter que dá negociar. Uma satisfação, na verdade, né? Na verdade, quando ela é formada, ela dá um recado para o governo, né? Dizer assim, olha, nós podemos fazer isso. E depois tem uma grande negociação. Mas acontece que aqui, no caso do município, que o governo deu o grande recado. O governo é que disse, olha, tá bom, então tá, se aí a CPI vai ser presidida pelo PSOL, mas o PMDB vai ter 4 dos 5 membros. E isso já garante que o governo vai obstaculizar qualquer tipo de pauta que vá contra os seus interesses. A menos que a resposta da rua... Aí é que eu quero botar o Jorge de novo na parada, porque eu queria fechar o programa hoje, nós estamos caminhando já para o final, com essa questão da CPI, que me parece que é o que está na agenda hoje. Quer dizer, não é o Tribunal de Contas do município fazendo essa devassa nas 43 empresas, porque isso é o trabalho que ele deveria ter feito e não fez, está fazendo agora ou vai fazer, mas a CPI é que é o fato político novo e que precisa do respaldo e do incentivo e da cobrança popular permanente. Eu queria que você fizesse esse chamamento aí. Exatamente, Paulo. Inclusive, deixa eu deixar claro que não está garantida ainda a presidência da CPI pelo Eliomar. Porque, infelizmente, Nem isso ainda está garantido. Porque, infelizmente, a gente não tem no regimento da casa nenhuma normativa que garanta que o autor do requerimento seja o presidente. Então, isso também já será uma luta política daqui até a instalação da CPI. E o que também é o seguinte, em termos de funcionamento de uma CPI, o cara ser presidente não é muito coisa. Importante. É importante. Agora, talvez mais importante o relator. Entendeu? Que é quem conduz os trabalhos. Mas, de qualquer maneira, o importante é que a CPI tenha uma constituição própria que represente a rua e não represente o governo. A posição do mandato é que a gente prefere a presidência, porque além do presidente, caso apareça um relator que queira fazer um relatório pizza, vamos dizer assim, o presidente tem a prerrogativa de fazer um relatório em separado. Certo. Então, isso já nos garante, dentro desse ambiente de mobilização e luta política, uma possibilidade de Nas barcas aconteceu isso. Exatamente. Gilberto era o presidente, fizeram um relatório de Araque lá, Gilberto Palmares era o presidente, e ele apresentou um outro e derrubou o outro relatório. Eu quero fazer um registro do ouvinte César Monteiro, que é de Guaratiba, e ele quer saber por que os BRTs não estão acoplando no bilhete único carioca os valores de 3 passagens. Uma anterior ao BRT, o BRT e outra posterior, conforme estava previsto originalmente. Celso, eu acho que isso aí, você que conhece bem esse mecanismo, o que, que você pode dizer para o nosso ouvinte? E também, além disso, né, está com toda a razão, ainda tem aquele negócio, quando você extrapola as 2 horas, você também perde a sua segunda passagem e extrapolou. Por conta do trânsito do senhor prefeito. Extrapolou por qualquer razão. Quebrou o ônibus, ou porque Exatamente. Quer dizer, na verdade, você não tem que ter uma amarra de 120 minutos para você ter que se mexer. Isso é absurdo. Nessa de quebra de ônibus, eu queria até trazer uma em primeira mão para você. É que, por sugestão, né, do fórum nosso, está sendo apresentado um projeto pelo Raymond Ottoni na Câmara, a partir do dia 1º. Que dispõe da obrigatoriedade dos veículos de ônibus a transportar passageiros de ônibus em pane ou acidentados no município da cidade do Rio de Janeiro. É o seguinte, quando o ônibus quebra, o cobrador desce todo mundo aí, tá, e você fica esperando o outro que virá cheio. Como eles são um consórcio... Pode pegar qualquer outro do consórcio. Mas agora vai... Deveria. Esse é um dos... projetos que a gente acha que é teste. Sim, fala aí, Eusebides, você ia falar. Você ia falar o quê? Não, eu ia falar, o Celso estava falando sobre a questão do BRT, né? É uma curiosidade. Eu vi o usuário de transporte, né, com um bilhete único, que diz assim, eles já montaram uma tática. A tática é o seguinte, eles entram no veículo e não passam na roleta. Tá? Que é para ficar aguardando, porque se ele passar na roleta, começa já a começa a rolar. É, então ele fica adiando aquela passagem. Passar, na... 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, o que exatamente. For. Exatamente. Porque, não, e é verdade, isso aí quando vem esse negócio das 2 horas, que é uma coisa importada de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, adaptada aqui para o Rio, muita gente que trabalha na Zona Sul e que mora na Baixada Fluminense leva muito mais do que 2 horas nesse trajeto. Então isso perdeu sentido na própria adaptação que se tentaram fazer, Luiz, aqui. Mas eu não sei se é exatamente esse o tom da denúncia aí do ouvinte, mas a gente tem recebido denúncia de que mesmo dentro do período de 2 horas o BRT não está contabilizando o bilhete único. Isso é uma denúncia extremamente grave. É isso que ele está dizendo. O César Monteiro está reclamando. É que tem uma anterior ao BRT, isso. Tem o BRT e outra posterior, e que o BRT, isso não está sendo levado em conta. Exatamente. Quando foi previsto inicialmente. Exatamente. Essa é que é verdade. E isso já vai ser incluído no plano de trabalho da CPI para ser uma das frentes de investigação da CPI. Bom, eu queria então que cada um fizesse em meio minuto o encerramento aí, começando com o Celso, que ele gosta de... O meio minuto dele é de relógio grande. Vai, Celso. Bom dia. Não, eu acho que todos... Eu acho que deu para entender que a saída, né, será uma saída longa. Ninguém espere grandes coisas, porque esse sistema está aí há muitos anos. Porém, se nos resta esperança, é nas casas legislativas de cada município, e principalmente aqui na região metropolitana, são 19 municípios. Então, cada um aguarde, convoque seu vereador, então, para que haja uma mudança nesse paradigma do transporte do Rio de Janeiro. E saudação a todos os rodoviários pelo seu dia, no dia 25 de julho. Alcebides Fonseca, do Clube de Engenharia, vamos lá, do Fórum de Mobilidade Urbana. Estive recentemente com o vereador Leonimar Coelho, que ele tinha falado sobre a CPI, e eu fiquei de levar ao fórum, né, aos outros integrantes. Nós temos lá no fórum cerca de 300 entidades participantes, e vamos levar a proposta de todas as entidades estar apoiando essa CPI e trabalhando em função, né, de que ela de fato aconteça. Então, o Jorge Borges aí, que é o assessor técnico do vereador, está representando aqui o Legislativo, nessa bancada vai fazer o encerramento. A gente agradece o convite e convida a população para acompanhar os trabalhos da CPI. Nossa grande arma para essa CPI dar certo são 2 coisas. É transparência. Vamos colocar todos os documentos que nós conseguimos, vamos disponibilizar na internet, não vai ter esse portalzinho fajuto da prefeitura, vai ser todos os documentos que a gente conseguir, nós vamos colocar na internet, e nós vamos, dentro da CPI, lutar para que todas as sessões sejam abertas ao público, inclusive fazendo audiências regionais, audiências públicas regionais, para que a população possa colocar as mazelas desse sistema. E a CPI sai agora no segundo semestre, né? Exatamente. Os trabalhos legislativos voltam no dia 1º, que cai numa quinta-feira. A nossa expectativa é fazer a instalação da CPI no dia 6, às 10 da manhã, no plenário da Câmara. Não queremos pizza com Guaraná nessa CPI. Ok, o Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do Jorge Bosch, que você acabou de ouvir, o Alcebiades Fonseca e o Celso Sá, ex-rodoviário, aliás, um rodoviário de coração, isso não existe ex-rodoviário, né? E nós amanhã estaremos de volta às 10h05, um ótimo dia para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.